ZYB 297, 88,9 FM. Todo mundo tá ouvindo. Gralha FM 88,9. Uma emissora do Sistema Catarinense de Comunicação, Grupo SCC. Gralha FM. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A hora da corneta. A partir de agora, na Gralha FM. Hora da corneta.